93.7 FM. A informação com Pedro Carvalho. Estão abertas as candidaturas ao programa de apoio aos motoristas de veículos de transporte em táxi no âmbito das novas medidas #LisboaProtege. A autarquia vai atribuir a fundo perdido e no total de 2 milhões de euros, 500 euros por profissional de táxi, com máximo de 2 motoristas por cada licença válida em #Lisboa. Candidaturas e mais informações em lisboa.pt. Marcelo Rebelo Sousa diz que vai vigiar os milhões que vêm de Bruxelas e, por isso, já reformulou a equipa, reforçando a equipa de presidência para a vigilância da aplicação de fundos. António Costa, primeiro-ministro, fala também destes milhões. Nenhum português nos perdoaria se não fôssemos capazes de dar a melhor utilização possível e com sentido futuro a esta oportunidade de recursos. E é, de facto, uma verdadeira bazuca. Posição de António Costa depois do anúncio de Marcelo, que afirma que vai vigiar os milhões que vêm de Bruxelas. Programa Estamos Juntos está aprovado em Odivelas, um conjunto de medidas de apoio extraordinário às famílias, instituições sociais, associações desportivas, culturais e juvenis e ao tecido empresarial local, no valor de 1,2 milhões de euros. A GNR está a ser chamada em alguns pontos do país a apoiar o processo de vacinação contra a Covid-19 depois de denúncias de tentativas de burla a idosos. Sensibilizá-las para alguns crimes que estão a acontecer, nomeadamente também algumas chamadas falsas estão a ser efetuadas para as pessoas não serem ludibriadas nem enganadas nesse sentido. Ou seja, tentar dizer às pessoas que as vacinas têm algum custo, para se tentar subtrair algum dinheiro, o que é errado. As vacinas não têm qualquer custo, são de forma gratuita. Tentar dizer que as pessoas vão ser vacinadas no local para assim também entrarem dentro da sua habitação. Luís Moreira, capitão da GNR. As autoridades lembram que a vacina é gratuita e não é distribuída porta a porta. A autarquia da Amadora está a realizar trabalhos de beneficiação de pavimento, requalificação de estacionamentos e passeios que visam melhorar as condições de circulação e acessibilidade na Avenida Dom Luís I. Para tal, está condicionado o trânsito e estacionamento neste arruamento até maio. A PSP está presente no local para a coordenação da circulação rodoviária. Por Sintra, estão abertas candidaturas ao Programa Municipal de Arrendamento Jovem para atribuição de 35 fogos habitacionais. As propostas podem ser apresentadas até 31 de março. A autarquia da Amadora está a realizar trabalhos de beneficiação do pavimento, requalificação de estacionamentos e passeios que visam a melhorar as condições de circulação e acessibilidade na rua António Ferro, troço compreendido entre a rua Padre Cruz e a Avenida 25 de Abril. Para tal, tornou-se necessário efetuar o corte de trânsito nesse troço até à primeira quinzena do mês de Abril. 93.7 FM. Ainda bem que está por aí com as melhores músicas do seu fim de dia. Eu sou a Mónica Amaral e vou continuar por cá consigo até às 8. Boa terça-feira.